yeah, all of them put no back, all of them put no back. Tipo uma chaminé, ah não, nunca me chama né. Muito brilho gravado no meu patel, ei, ice na minha pele. Desde tem guala nele, ela nunca me fere, porque tem o patek, mas sabe né. Olha no meu patek, olha no meu patek, olha no meu patek. Droga na estante, yeah, guarda meu relógio na minha bag. Ei, olha no meu patek, olha no meu patek, olha no meu patek. Droga na estante, yeah, guarda meu relógio na minha bag. Ei, se não me enganar, ei, mano, fala baixo, fala baixo, me derruba na. Tô no topo lá, mira só você me querer. Bota o ouro nessa pele, bota o ouro nessa pele. O seu bife não me fere. Eu ficando rico, mano, que difere. Eu tenho muito Gucci na minha pele, baby. Quero mais um boot, eu sou rude com essa bitch, baby. Divido meu lane com os amigos, baby. Quero 5 balas, bitch, pego o em dólar, baby. Eu pego meu jean e levo lá pra Tóquio. Bitch, eu tô fudendo ela, o corpo dela é muito Barbie. Eu tô de baby, mano, eu sou japa. Quero pegar tudo, essa peça que ficou em Osaka. Pulando meu trap, ok. Olha essa bag. Cada coisa cara que eu já disse, tenho tudo aqui com o pai do nada, sou vidente aqui, maninja. É só na conta, na bancária, mano, tenho mais de 4-0, fica quieto, tá maninja. Eu vejo falar que eles me odeiam sem motivo, quer me cobrar, pula no meu bloco ninja. Esses inimigos falam que é melhor que isso, o cara tem um drip, minha família nem postei no Insta. Esse put sei que tava vendo, quero ficar milionário mesmo. Mano, esse nunca tá no menos, ei. Cara, você é fraco, fala menos. Mano, eu te furo com essa Draco. Eu só uso essa baby, yeah. Eu só faço hit como Akon, yeah. Tá com muito ouro nessa baby, yeah. Olha a mão pro meu back, olha a mão pro meu back. Tipo uma chaminé, ah não, nunca me chama né, yeah. Muito brilho gravado no meu patel, ei, ice na minha pele, ice. Desde tem guala nele, ela nunca me fere, porque tem o patek, mas sabe né, yeah. Olha no meu patek, olha no meu patek, olha no meu patek. Droga na estante, yeah. Guarda meu relógio na minha bag. Ei, olha no meu patek, olha no meu patek, olha no meu patek. Droga na estante, yeah. Guarda meu relógio na minha bag.